gravar. E tem o que viver virar sujo. Não perde tempo, deixa a água de céu lavar. Vem que o mic falha, polícia gentalha. Foco que metralha, eu tô na rua, o rap flua. Não joguei a toalha, a bolsa nova das ruas. De militante das ruas é tipo mágica. Dos alto-falantes flua. Tô nessa treta que escolhi pra mim cantar a vida dos mano que tá no corre e não deixou de sorrir. Um tremor é pouco em cada som. Fico louco de pensar que cada corre que eu fiz ainda é pouco. Eu tô com os cara escalador na madruga que faz arte com spray no escuro. Inimigo a viatura, skate, rap, grafite. Esse é meu time, eu tô na rua. Quem pediu talento agora segura. A bolsa nova das ruas, de militante das ruas. Talento maior, quem pediu agora segura. Onde for, quem for do time vai saber chegar. Onde for, Moscou leva soco antes de entrar. Onde for, em cada esquina vivo eu vou estar. Onde for, Gaspelada 2 é só chamar. Onde for, quem for do time vai saber chegar. Onde for, Moscou leva soco antes de entrar. Onde for, em cada esquina vivo eu vou estar. Onde for, Gaspelada 2 é só chamar. Vilão é lógico, meu nome no gueto, código. Rua, seu valor, meu amor, a dois o pódio. Na vida, história fica em cima. Vem, olha a brisa, vagabundo é o que é. Porque que sou a camisa. Se esbalda na batida do rap com os doidos trinca. A noite nada impede o rap, skate a tinta. Esse é meu time, Joe, rapidão juntei os irmão. Moscou, leva soco, negou da rua, X-Po. Eu tô no jogo e fica aberto pra tudo. Quem tem talento mostra o beat da vida. O tempo é curto, um coração de sonho, desejei ser MC. O de jogador, quem toma conta, Arthur e Davi. Na vida sorri, eu tô na rua e ficarei por aqui. Quando o tempo acabar, ainda vai ter rastro de mim. Da água pro vinho, eu vou de folha em folha. Em cada som que faço, fica claro a escolha. Onde for, quem for do time vai saber chegar. Onde for, Moscou leva soco antes de entrar. Onde for, em cada esquina vivo eu vou estar. Onde for, Gaspelada 2 é só chamar. Onde for, quem for do time vai saber chegar. Onde for, Moscou leva soco antes de entrar. Onde for, em cada esquina vivo eu vou estar. Onde for, Gaspelada 2 é só chamar.